329, clear to land runway 10 in the 1 for 0390. Good day. Roger, clear to land runway Tower lock, flight 329. Roger. Can you say what the wind? Huh? Wind, surface wind. 140 degrees 07 knots. Thank you. Flight 329 on the ground flight, correction, 20, maintain this frequency, Alpha Kilo April 3, remote 03. On this frequency, Alpha Kilo 03, stand 03, 5329, good night. Controlador, hotel 3520, pushback novamente. Hotel 3520, autorizado, portão 3, chama táxi. Autorizado, chama táxi, hotel 3520. Ô, Salvador, com o 1173, portão 9 para pushback novamente. Com o 1173, autorizado, chama táxi. Chama na 1173. Salvador 173, 129 a bordo, está com 4 horas de autonomia Galeão para táxi. É 29129. 129, 4 e 7 Galeão. Sim, já autorizado o táxi, Golo 173, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama pronto. Ajuste 10118. 10118, ponto de espera, chama pronto no 173. Salvador, Otan 3520, está pronto para o táxi, VOB 79, Recife, 3 horas. Otan 3520, à direita, via Índia, ponto de espera, chama pronto, ajuste o 0 no 8. Direita, Índia, chamará pronto, 1018, Otan 3520. Espera pronto, 3520. 3520, autorizado alinhar e decolar 10, 140 graus, 099. Livre alinhar e decolar 10, até 3520. Espera pronto no 173 agora. Vou no 173 ali e mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 173. Decolado aos 33, controle 119, decimal 8. 198, tanto 3520, até já. Até. Salvador, bom dia, o tanto 3520, passa 1700. 40 graus, 099. Decolagem, 973. Na PUCA. 190 na PUCA, 3520. Controle 11980. Esse é 980, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle, bom dia, Gol 1173. Bom dia, Gol 1173. Gol 380, saída da Vigilância. 380 da Vigilância, 1173. 3520, chame o centro de receita, 12685, inverno 12545. 2655-2545, tá 3520, boa. Primária 12685, boa. 2685, primária, boa. Salve, Salvador. Salvador, bom dia, é o Tam Mike. Tam Mike, confirma. Irma para o solo. Salvador, bom dia, eu tô Mike Zulu Índia, solicito atualização de reboque. Gente, parte 3 para o 02. Para a posição número 3, Sara. Gente, autorizado, chama no término. Ok. Tira uma matrícula, é TAM Mike Romeo Índia? Mike Zulu Índia, senhora. Mike Zulu Índia. Gente. Ouro 173, chame Recife, frequência 125.1, alterne 13395. Gente, 251-3395, bom dia, bom trabalho. Para Salvador, podemos prosseguir em direção ao gate número 3? Autorizado, ingresso no 01. 03, senhora. Bom dia, tá? Mike Zulu Índia, Ponte 3, informando o termo do reboque. Gente, bom dia.

Autorizado, 3557, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama pronto para o táxi. Salvador, bom dia, gol 1161. 1161, pronto, cópia, Guarulhos. Afirmo, temos a Foxtrot. Autorizado Guarulhos, nível 3, 60, via rota Up Zulu 10, Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Triv, após Triv, conforme rota do plano de voo. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Motiva, para interceptar a Up Zulu 10. Controle Salvador 119.8. 5162 no transponder. Autorizado para Guarulhos 360, Apesolu 10, Prince, Apesolu 96, Bravo Hotel Zulu, direto Prince, após direto conforme. Levada 10, curva direita da Elvida, após Motiva, intercepta o eixo da Apesolu 90. Controle 198, transponder 5162. Protejamento correto, portão 11, chama pronto, pushback e acionar o 11161. Trabalhamos.